que ter fé, tem que dar pé, tem que se acreditar, tem que ter boa maré pra não dançar. Mas se não der, se não puder, tem que desabafar. A gente canta pra não chorar. A vida é dura, mas tem que saber levar. Quem só procura problema é o que vai achar. Quem tem cintura espera a maré virar. Quem não segura é que vai na corrente. O tempo é breve pra gente viver, mas dá. Só não se deve correr que é pra não. Acreditar, tem que ter.